sentimento que me domina. É você, linda menina. É puro e real, me desperta o emocional quando estou ao seu lado. O sentimento que me domina. É você, linda menina. Imaginar, tu és linda como a lua, as estrelas e o mar. Amor verdadeiro, te imagino o tempo inteiro. Quantas horas, mas o tempo não quer passar. A saudade aperta e vem me machucar, ferindo o coração, me deixando a solidão. Em homenagem a você, fiz essa canção para que todos saibam o que sinto por você. O coração bate forte e pede pra te ter juntinho comigo, ficando ao meu lado. Quando te vejo, o coração fica aliviado. Eu acho que a distância até me deixa doente. Quando você vai, o coração fica carente. Boa noite, meu amor, e sonhe com a gente. Boa noite, meu amor, e sonhe com a gente. O sentimento que me domina é você, linda menina. É puro e real, me desperta o emocional. Sentimento que me domina é você, linda menina. É puro e real, me desperta o emocional quando estou ao seu lado. Hoje eu acordei com um astral diferente. Na noite o sono bom, sonhei com a gente. Um sonho daqueles que eu não queria acordar. Um sonho real que veio a se realizar. A mulher do jeitinho que eu sempre quis. Com você ao meu lado, me sinto feliz. O sentimento de amor que bate dentro do peito. As horas vai, o tempo passa e eu não te esqueço. Sem querer, querendo, estou pensando em você. A pérola mais preciosa que faz parte do meu viver. Entre todas elas, a mais bela e mais fina. A mulher linda, garota, mas que linda menina. Invadiu a minha vida, invadiu meu coração. Transformou a minha vida numa só canção. Uma canção de amor, onde o final é feliz. Assim está escrito, assim o poeta diz. O sentimento que me domina é você, linda menina. É puro e real, me desperta o emocional quando estou ao seu lado. O sentimento que me domina é você, linda menina. É puro e real, me desperta o emocional quando estou ao seu lado. O que acha uma esposa? Acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Provérbios, capítulo 18, versículo 22. Te amo, meu amor. Te amo, meu amor.